que dizer. Se ontem eu bebi, sim, fiquei fora de mim. Te vergonhei, é, mas já me arrependi. Eu sei você me procurou, mas eu sumi. Eu nem sei como eu fui parar ali. Mas eu sumi.